Antenoeira. Especial Informação. اقتحام قرية باشم مارين ريف عارف نعمان الشرقي 15/11/2011. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا شبيحة الأسد بابا عمر، هاي دبابات الأسد، حمص بابا عمر. تسعة وعشرين اثنين الفين واثنى عشر، بلدة منغ. القصف العشوائي لبلدة منغ من قبل مطار منغ العسكري. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الطيارة، الله أكبر، الله أكبر، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. خلاص حصل، سمي بالله حجي، بعد شوي حجي. الله أكبر، الله أكبر، زيادة شرطه. الله أكبر، الله أكبر، تقوم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحرير حمص قديم بإذن الله. يا عبد الله اسحبوا له تحت، اسحبوا له. تحركة العربي للظروف يعني؟ طلع طلع اويس بابو. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. لواء التوحيد تحرر سجن الاحباب في علي على المسلمين. الله اكبر، الله اكبر. لواء التوحيد في مدينه حلب اقتحام سجن الاحداث 18/7/2012. الله اكبر، تكبير، الله اكبر، تكبير، الله اكبر. لواء التوحيد تكبير، الله اكبر. بس تصور المروحة، لا لا لا تصور المروحة، صور المروحة، صور انا ولا صور، انا نزل العلم، صورنا الغنية عندشك، غنية عندشك. لواء التوحيد تم اقتحام سجن الاحداث. يا شباب والله جوا. نزل العلم، نزل العلم النظام. الله اكبر، تحرير سجن الاحداث. يا شباب Boa noite. São apenas sons os que se ouvem vindos de longe da Síria, mas são suficientemente ilustrativos para dar uma imagem bem clara daquilo que está a acontecer na segunda maior cidade da Síria, ou se preferirem até a maior em termos territoriais e também a capital económica da Síria. Estou a falar da cidade de Alepo, que desde ontem tem sido intensamente, aliás, bombardeada pelas forças do exército de Bashar al-Assad, o ditador sírio. As forças da oposição têm sabido resistir. Neste momento têm até uma ligeira vantagem em termos de mortes alimentares. É uma digamos, não é a situação mais positiva, mas neste caso tem um incentivo moral que pode fazer a diferença entre uma ou outra força. Estou neste caso a referir-me ao número de vítimas mortais. 33 rebeldes foram mortos na sequência da investida do exército sírio. Quanto às vítimas consequentes dos ataques dos rebeldes, são 41 baixas do exército sírio. As maiores baixas, infelizmente, são dos civis, 94, ou seja, ao todo 168 vítimas mortais neste fim de semana só na cidade de Alepo. Entretanto, a ONU já disse que foram cerca de 200 mil as pessoas que fugiram da maior cidade territorial da Síria. Foram cerca de 200 mil que fugiram só nos dias, ou seja, entre ontem e hoje, sendo que cerca de 120 mil terão ido para os países vizinhos, como por exemplo o Iraque. Aliás, foi aqui que maior parte dos sírios optaram, aliás, por se refugiar ou tentar refugiar. A oposição síria pede armamento, ajuda e uma reunião urgente da ONU, da Organização das Nações Unidas, por forma a tomarem uma decisão rápida e eficaz para evitar uma chacina e uma carnificina, aliás, algo que já se tem vindo a verificar. A Liga Árabe vê esta situação na Síria como crimes de guerra. Recordemos que já anteriormente havia sido dado este parecer por uma outra entidade, neste caso internacional, que dava também conta de que estavam, aliás, haviam sido e continuavam a ser cometidos crimes de guerra contra civis. E tudo isto depois também de ter sido divulgado um vídeo em que o exército sírio, ou membros do exército sírio, executavam cerca de 20 pessoas, todas elas desarmadas, mas no entanto seriam supostos apoiantes do regime, aliás, da força opositora ao regime sírio. Continuam também as deserções diplomáticas do governo sírio. Desta vez foram as ligações, digamos, diplomáticas da Síria ao Chipre e mais outras duas forças, mais outros dois diplomatas, que optaram também por, digamos, deixar o seu cargo, deixar a sua, portanto, no fundo, sair deste regime de Bashar al-Assad, que aliás já provocou, ou já fez provocar com a sua existência no poder, cerca de 20 mil mortes nos últimos 16 meses. É este também o relatório que avança a Organização das Nações Unidas. Entretanto, os combates continuam em Alepo, foram retomados hoje e estão ainda mais intensos do que ontem. Agora, o principal receio é este. Estão a dar, aliás, há uma debandada da cidade de Alepo, na Síria, e a oposição síria alerta para o facto de ser precisamente isto mesmo que o exército quer. Ou seja, fazer que haja, ou com que haja uma debandada geral, para que depois possa investir na máxima força contra a oposição síria. E por isso mesmo os rebeldes, como assim são designados pelo exército de Bashar al-Assad, pedem uma reunião urgente e armamento para conseguir ou continuar a conseguir combater as forças do exército da Síria. Entretanto, há países que já vão cedendo armamento e também há uma outra situação. É que a Rússia começou finalmente a mostrar sinais de alguma reserva contra o regime de Bashar al-Assad. Inclusive, negou categoricamente exílio ao ainda presidente da Síria. Entretanto, o Irão começou a virar-se contra a oposição. Agora pede tempo para que Bashar al-Assad possa fazer reformas na Síria. Mas, entretanto, a saída de cena do político parece, desde já, inevitável. O que é certo é que os combates continuam, aliás, como podemos aqui perceber, em várias frentes, quer em Homs, quer em Alepo. No meio de tudo isto, a capital, Damasco, está um pouco mais liberta, A oposição síria acredita, ou quer-se fazer acreditar, não sabemos, de que o controle por Damasco seria mais fácil em termos territoriais, em termos de pontos estratégicos, e por isso mesmo as forças do exército sírio decidiram deslocar-se para Alepo, para tentar evitar que os rebeldes sírios desde já tomassem a capital da Síria. No entanto, se porventura se justifica, aliás, se verificar uma vitória das forças opositoras ao regime de Bashar al-Assad, poderemos ter aqui uma reviravolta, já que os rebeldes sírios passam a controlar toda a zona norte da Síria, incluindo também a Damasco. Ora, estas são as informações que existem neste instante, num fim de semana quente e que deveria ter ficado marcado por outros motivos, neste caso pelos Jogos Olímpicos, mas está a ficar mais marcado pela chacina que se vai dando conta na Síria e também, sobretudo, na segunda maior cidade do país. Ou se preferirem, como disse há pouco, a maior cidade territorial, só não é maior porque não tem tantos habitantes como tem Damasco, e também é a capital comercial deste país. Ou pelo menos era até esta altura. Os danos já são tantos que já não se sabe ao certo se Alepo, mas também não é a questão mais importante agora, já não se sabe ao certo se Alepo continuará a manter esse estatuto de maior cidade comercial ou capital comercial do país. A qualquer momento, a Antena Web pode voltar com especiais de informação. Estamos a acompanhar a par e passo os desenvolvimentos do terreno, as últimas notícias que vão chegando à imprensa portuguesa, mas não só. Também vamos acompanhando outras imprensas, um pouco por todo o mundo, que nos vão dando conta de alguns acontecimentos. Aliás, esta questão de ver esta intenção, esta ideia de que o exército sírio possa preparar, depois da população de Alepo se refugiar em outras cidades ou países, possa preparar uma ofensiva muito mais poderosa, com mais meios aéreos, com mais meios terrestres, contra a oposição síria. Esta é uma informação que, possivelmente, a Antena Web estará a dar como meio de comunicação português, estará a ser o primeiro meio de comunicação a avançar com esta informação, possivelmente, como é lógico. Estes desenvolvimentos vão correndo a cada minuto, mas pelo menos das primeiras entidades somos, dos primeiros órgãos de comunicação social somos, a passar também esta informação de que há esse temer, e por isso mesmo esta ideia, esta solicitação dos rebeldes sírios em pedirem mais do que uma reunião urgente, armamento, ou mais do que armamento, uma reunião urgente para evitar que o exército sírio saia vencedor. Recordo, só para rematar o final deste especial de informação, de que foi em março do ano passado, e depois da primavera árabe bem sucedida na Tunísia e no Egito, e depois também na Líbia, que o povo sírio decidiu revoltar-se e dizer chega a 48 anos de estado de emergência no país, mais a mais de 50 anos de ditadura da família Assad. E digo família porque o poder já passou por três mãos diferentes. Pelo patriarca, pelo irmão mais velho e também por Bashar al-Assad. Agora, também a entrar em cena, o irmão mais novo de Bashar al-Assad, que é mais conhecido por ser uma figura temível e por ser uma figura ainda mais violenta e agressiva do que o próprio ditador sírio. Aliás, acredita-se, inclusive, que seja ele o perpetrador de muitos dos ataques que têm acontecido, não só contra a oposição síria, mas também contra os civis sírios. O especial de informação Antena Web termina por aqui, mas a qualquer instante, a qualquer hora, podemos voltar à antena para lhe trazer mais informações. Boa noite. Antena Web, especial informação.